Capítulo 46. Assim diz o Senhor soberano: a porta leste do pátio interno ficará fechada durante os 6 dias de trabalho da semana, mas será aberta aos sábados e nas comemorações da lua nova. O príncipe entrará pelo pórtico da entrada, vindo de fora. Ficará em pé junto ao batente da porta enquanto o sacerdote apresenta os holocaustos e as ofertas de paz. Ele se curvará em adoração na passagem de entrada e depois sairá por onde entrou. A porta não será fechada até à tarde. O povo se curvará e adorará o Senhor junto a essa porta aos sábados e nas comemorações da lua nova. A cada sábado o príncipe apresentará ao Senhor um holocausto de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Apresentará uma oferta de cereal de 1 cesto de farinha com o carneiro e a quantidade de farinha que puder com cada cordeiro. Também oferecerá 1 jarro de azeite para cada 1 cesto de farinha. Nas comemorações da lua nova, trará 1 novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Junto com o novilho, apresentará 1 cesto de farinha da melhor qualidade como oferta de cereal. Junto com o carneiro, apresentará 1 cesto de farinha. E junto com cada cordeiro, apresentará a quantidade de farinha que desejar. Para cada 1 cesto de farinha, oferecerá 1 jarro de azeite. Quando o príncipe entrar, virá pelo pórtico e sairá por onde entrou. Mas quando o povo entrar pela porta norte para adorar o Senhor durante as festas religiosas, sairá pela porta sul. E quem entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém sairá pela mesma porta por onde entrou, mas sempre pela porta oposta. O príncipe entrará e sairá com o povo nessas ocasiões. Portanto, nas festas especiais e nas festas sagradas, a oferta de cereal será 1 cesto de farinha da melhor qualidade para cada novilho, mais 1 cesto de farinha para cada carneiro e a quantidade de farinha que o adorador desejar oferecer com cada cordeiro. Para cada 1 cesto de farinha será apresentado 1 jarro de azeite. Quando o príncipe oferecer voluntariamente ao Senhor um holocausto ou uma oferta de paz, a porta leste do pátio interno será aberta para ele, e ele oferecerá os sacrifícios, como faz aos sábados. Então ele sairá, e a porta será fechada. A cada manhã, vocês oferecerão 1 cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Junto com ele, apresentarão ao Senhor uma oferta de cereal com 1/6 parte de 1 cesto de farinha e 1/3 do jarro de azeite para umedecer a farinha da melhor qualidade. Este será um decreto permanente para vocês. O cordeiro, a oferta de cereal e o azeite devem ser apresentados como sacrifício diário a cada manhã, sem falta. Assim diz o Senhor soberano: se o príncipe der 1 pedaço de terra para 1 de seus filhos como herança, pertencerá a ele e a seus descendentes para sempre. Mas, se o príncipe der 1 pedaço de terra de sua herança para 1 de seus servos, o servo a manterá apenas até o ano do jubileu. Nessa ocasião, a terra voltará para o príncipe. Contudo, aquilo que o príncipe der a seus filhos será permanente. Além disso, o príncipe não poderá tomar a propriedade de ninguém à força. Se ele der propriedades a seus filhos, terão de ser de suas próprias terras, pois não quero que meu povo seja despejado de suas propriedades. Depois disso, o homem me levou pela entrada ao lado da porta e me conduziu às salas sagradas reservadas para os sacerdotes e que ficavam voltadas para o norte. Mostrou-me 1 lugar na extremidade oeste dessas salas e explicou: aqui os sacerdotes cozinharão a carne das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado e assarão o pão feito com farinha das ofertas de cereal. Farão isso aqui para não ter de carregar os sacrifícios pelo pátio externo e correr o risco de consagrar o povo indevidamente. Então ele me levou de volta ao pátio externo e me conduziu a cada 1 de seus 4 cantos. Em cada canto, vi 1 área cercada. Cada uma dessas áreas cercadas tinha 20 metros de comprimento e 15 metros de largura e era rodeada por 1 muro. Ao longo da parte interna desses muros, havia uma saliência de pedra, com lugares para acender fogo debaixo da saliência, em todo o redor. O homem me disse: estas são as cozinhas onde os assistentes do templo cozinharão os sacrifícios oferecidos pelo povo.